Eba, como é que uma guerra feroz por direitos de autor e traição começa entre um rapper do Massachusetts e um talhante do Canadá? É bizarro, não é? Completamente. E tudo por causa de um fato de treino que se perdeu no correio e de um Pois. desenho de um pássaro com quase 50 anos. Pois. Bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde mergulhamos naqueles documentos e publicações apagadas da internet. Exato. Hoje vamos dissecar a autêntica Batalha de Aljubarrota, da era digital. A saga épica da diáspora luso-americana e luso-canadiana. É mesmo esse o nível de gravidade, pá. E de caos absoluto. Nós debruçámos sobre uma montanha de vídeos, dezenas de publicações em redes sociais. Aqueles diretos inflamados e tudo, não é? Tudo. Capturas de ecrã de grupos fechados, notas detalhadas. O nosso objetivo hoje é perceber a anatomia deste desentendimento colossal. Ora bem, estamos a falar de duas figuras muito específicas. De um lado, temos o Sandro G. Sim, o rapper luso-americano, natural de Fall River, ali no Massachusetts. E do outro lado da fronteira, no Ontário, temos o Brian Sousa. Mais conhecido como o Goat King, o dono de um talho de grande sucesso em Brampton. O rei do talho. Mas olha, para quem nos ouve, um aviso rápido antes de arrancarmos. Força. Vamos focar a nossa sessão de hoje exclusivamente na gênese deste conflito. Pronto. E vamos fazer isto com bastante humor. Claro, porque a situação é pura comédia. É. Para a Marta que cresceu na diáspora, que misturou o sotaque inglês a pedir chouriço... Ai, totalmente. Todo este cenário faz um sentido perfeito. Dá vontade de rir, mas também dá um certo orgulho, pá. Sem dúvida. Mas para percebermos como é que isto escalou tanto, temos de olhar para a fundação da história. Que começou como uma amizade, certo? Exatamente. Pelo menos uma aliança digital ali muito forte, de anos. O Sandro G estava a tentar expandir a sua marca de roupa, a Nine Islands. Aquela marca de streetwear, não era? Sim. A ideia dele era rentabilizar a identidade açoriana da música dele em merchandising. E é aí que entra o nosso amigo canadiano. Precisamente. O Brian, o Goat King, também estava a crescer nas redes com o seu talho. E a dinâmica deles era de apoio constante. Aquela cena de comentarem as fotos um do outro. Força aí, irmão, sempre a dar-lhe. Pois, não eram amigos de infância em São Miguel, mas eram um equivalente moderno da diáspora. Um apoia ao negócio do outro. Aham, eu percebo perfeitamente. Há muito essa necessidade de provar que nossa gente está a vencer na vida lá fora, não é? Claro, há um reconhecimento. Mas a história ganha contornos épicos quando o Brian decide trazer esse apoio para o mundo real. Conta lá isso. O Brian, num gesto de solidariedade brutal, faz uma proposta ao Sandro. Ele oferece-se para vender a marca Nine Islands no talho dele em Brampton. Espera, espera. Ele ia ceder espaço na loja? Sim, ele queria criar uma autêntica boutique de streetwear mesmo ali. Epá, deixa-me fazer de advogado do diabo. Eu li as notas e fiquei parvo com a logística disto. O homem ia vender sweatshorts ao lado das febras? Lá está. Pode parecer estranho. Estranho? Imagina o casaco a cheirar a marinada alho. Quem é que vai comprar merchandising de luxo no meio dos enchidos? Mas tens de ver isto do ponto de vista sociológico da diáspora. Um talho não é só um sítio para comprar carne. É praça pública. Exatamente. É o polo cultural de uma comunidade que está dispersa. É onde as pessoas vão buscar a comida da terra e saber as novidades. Por isso tens razão. O Brian, na verdade, estava a oferecer o melhor canal de distribuição possível. Nem mais. No mercado super focado. Visto assim, é um golpe de gênio de marketing. Onde é que a malta vai ao sábado de manhã em Brampton? Ao talho. Claro. Estás na fila, pedes um quilo de morcela, olhas para o lado e pensas, epá, levava já esta camisola a conduzir com o churrasco. A carteira já está na mão e tudo. A taxa de conversão num ambiente destes é altíssima. O casamento perfeito entre o saudosismo e a moda urbana. E o acordo estava selado. Estava. E como parte desse acordo, o Sandro prometeu enviar material para o Brian usar, incluindo um fato de treino completo da Nine Islands. Para o Goat King usar atrás do balcão, não é? O influencer das bifanas. Tal e qual. Ele ia ser o promotor físico da marca. Mas, como calculas, a encomenda chocou com o iceberg. Ah, entramos no mistério do fato de treino fantasma. Pois é. O tempo passa, as semanas acumulam-se e o Brian ali, pacientemente, à espera, com o espaço na loja livre. E o correio a falhar. O problema não foi o correio, pá. O verdadeiro golpe acontece nas redes sociais. O que é que se passou? O que é que ele viu? O Sandro começou a publicar fotos e vídeos de jantares e festas no Massachusetts com a sua equipa. E toda a gente nessas fotos... Não me digas. Toda a gente aparece vestida com o famoso fat train da Nine Island. Epá, a sério? Sim. O material existia, estava a ser distribuído ao círculo todo dele. Todos, menos o Brian. Ui, que dor no orgulho. O principal destruidor esquecido. A traição é dantesca. Totalmente. O homem oferece-te a montra com mais portugueses de Brampton e tu nem vais aos correios mandar-lhe a camisola e ainda esfregas na cara dele online. É que a mercadoria ali não é só roupa, percebes? O fato de treino funcionava como uma identificação visual daquela tribo. Da claque. E ele ficou de fora. O Brian viu-se excluído no telemóvel dele. Percebeu que, afinal, era só um conhecido periférico. É tipo ser Junito miúdo que não foi convidado para a festa de anos, só que numa versão para adultos com cutelos nas mãos. Exato. Imagina a frustração dele ali nas vitrines frigoríficas. Mas olha, o Goat King não parece ser homem para engolir um sapo desse. Ele não ficou a chorar, pois não? Ah, claro que não. Ele ativou o modo de sobrevivência com aquele pragmatismo típico de um bom talhante. Se não há cão, caça com gato. Exatamente. Ele concluiu que o fato de treino nunca ia chegar, então o que é que ele fez? Criou a sua própria sweatshirt. A solução do it yourself. Eu adoro. E ele não foi só comprar uma t-shirt preta básica, pois não? Nada disso. O design é a peça central da guerra. Ele pegou no milhafre, a ave de rapina e nas nove estrelas. O símbolo da bandeira dos Açores. Precisamente. Tirou o símbolo, juntou o logotipo dele, do Goat King, que é uma cabra com uma coroa, e estampou aquilo tudo. Espetacular. Não mandas, faço eu e fica melhor. Veste a camisola, tira fotos a sorrir e publica nas redes. Mas aqui temos de fazer uma pausa técnica. Para quem nos ouve perceber a lei... Desembucha lá a parte legal da coisa. O desenho do milhafre e das estrelas foi aprovado para a bandeira regional em 1979. Ou seja, é um símbolo oficial governamental. Portanto? Portanto, é do domínio público. É património visual de qualquer açoriano ou descendente. Ninguém tem direitos de autor sobre a bandeira. Faz todo o sentido. O Brian estava só a usar um bem público misturado com a marca dele. Sim, legalmente ele não fez nada de errado. Processar alguém por usar a bandeira é como tentares registar direitos de autor do pastel de nata. É uma boa analogia. Podes vender os teus pastéis, mas não podes processar o café da frente por também usar massa folhada e creme. A receita é do povo, pá. Claro. Mas o Sandro G. não interpretou a coisa com essa clareza legal. Ui, pois não. Imagina o choque anafilático do ego dele quando viu as fotos da cabra com o milhafro. Entramos na fase final do drama. Foi um autêntico meltdown. O Sandro ligou a câmara e gravou um vídeo gigante e furioso. O famoso vídeo de difamação. Sim. Ele acusou o Goat King de roubo de propriedade intelectual perante milhares de seguidores. Roubo? De um pássaro que é de todos. Ele convenceu-se de que o Brian lhe tinha roubado a ideia genial de estampar a bandeira numa camisola. Que audácia. O homem achou que era o CEO da Gucci de São Miguel. Roubaram-me a ideia de usar a bandeira da minha terra. Foi um pânico territorial puro. A malta que anda a vender camisolas da seleção nas feiras e terços luminosos de Fátima deve estar a tremer de medo do Sandro. Escondam os galos de Barcelos. Sim, mas para o Sandro, ele era o guardião daquela estética no seu nicho. Quando o Brian furou a bolha com sucesso, a ilusão desmoronou-se. E em vez de aceitar, ataca moralmente o homem. E é aí que ele faz a chantagem emocional em praça pública. O ultimato inegociável. Ai, conta lá as palavras exatas desse ultimato para a malta que nos ouve ter noção do ridículo. Ele olha para a câmara e diz, muito sério, se apoiam o Goat King, não me podem apoiar a mim. É a Guerra Civil da Marvel versão diáspora. O Capitão América de Fall River contra o Iron Man das Carnes de Ontário. Foi um momento super dramático. Ele forçou os fãs e os inimigos a escolherem um lado. A loucura disto, repara. Ou escolhem as minhas rimas ou escolhem a carne do talho. Exato. Tenho mais notícias para a carreira do Sandro. A malta passa bem sem ouvir rap no carro. Mas desafio qualquer um a passar o domingo sem meter um bife na grelha. Pois é uma batalha perdida à nascença. Ele tentou polarizar uma comunidade super unida por causa de orgulho ferido e de um ego gigante. Tudo por um fact treino não partilhado. É a magia negra da internet, pá. Uma banalidade de não ir aos correios vira uma guerra internacional de plágio. Resumindo tudo o que analisámos hoje, tínhamos uma aliança virtual com potencial, uma promessa quebrada, a exclusão nas fotos... a solução DIY super legal do Brian. E culminou nesta explosão territorial do Sandro a dividir os fãs com um ultimato. É o furacão categoria 5 dentro de uma covete de carne picada. Mas olha, foi espetacular de secar isto. Só que a história não acaba aqui. Pois não. Aviso já quem está a ouvir. Se acham que as poeiras assentaram depois desse vídeo, estão muito enganados. O vídeo foi só a faísca. Lá está. O Sandro fez o choradinho, gritou, ofendeu o negócio do Goat King. E o que é que o Brian fez logo a seguir a isto tudo? A tática mais desconcertante de sempre. O silêncio. Absoluto silêncio. Nem uma palavra. Nem um post no Instagram. O Goat King recusou-se a participar no circo durante um mês. Um vácuo total. E deixamos este mistério para vocês refletirem até à nossa próxima análise. O que raio se passou naquelas 3 semanas de silêncio? Fica a dúvida. O Brian engoliu em seco. Ou estava lá no fundo do talho a afiar as facas para a retaliação? Fica a pergunta no ar. Por que a vingança serve-se tão fria como a arca do talho? Até à próxima, malta. Até à próxima.